decimal 35, torre no 8 decimal 6, transponder 5423. Autorizado 360 São Paulo, decolta 10 com curva à direita, Nadael, Letra, Pit, Pessoa no 6, Bravo Hotel Zulu, após TV com fator de voo. Aciona 5423 com controle de 935 solo e aliás a torre Salvador 186, Santos 3, na marca de onda. Chame pronto estacionamento. Já estamos pronto no 09, Pantanal 479. Autorizado, acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Chama para o táxi, Pantanal 479. 3325251 ou 3217, boa tarde. 395 via Mare, desça para 2000 pés, ajuste na 095. 2000 via Mare na 095, 395. 66, solos 46, libera direita, chama solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita na eco 219, 5266, boa. Salvador, vou no 925. Aguarde. Aguarde. Solo Salvador, 35266, livrar na eco. Chame antes da Juliette. Bora para o ingresso na Juliette, 5266. Azul 4206, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, 4206, obrigado. 266, só pra saber se era no finger ou era remota. Tem condições ainda de ingressar à esquerda? Não, já ultrapassou. Prossiga em frente e após contornará o pátio, contornará a taxiway à esquerda pro pátio 3, posição 03. Enquanto seja executar o backtrack aqui na taxiway Alfa 5266. Eu não sei se é permitido, nunca vi esta situação aí. Prossiga em frente, não tem reclamação da Infraero. Gente, vai prosseguir via Juliette após ingresso no pátio 3, confirma? Confirmo. Obrigado. A aeronave da Gol que havia chamado, prossiga. Que havia chamado solo, prossiga agora. Eu vou 925, no 0, autorizado, chame pronto pro táxi. Repórter táxi, 925. Tá 399, decola os 49, controle 1935, tomou voo, boa tarde. 935, boa tarde, 399. Salvador, WebJet 5729 para o pushback acionar, estando na posição 612. Aguarde. Decola, boa. Bona 399, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, no 360, no 399. Gol no 395, autorizado ILS, XR, pistão a zero, reporte estabilizado. Não, 479. Repita, por favor. Repito, Pantanal 479 para o táxi, com 124 a bordo, 420 alternando o Galeão, Pantanal 479. O vento 170 graus com 17 nós, forma o pista úmida. Ciente, azul 406. Pantanal 4719, autorizado táxi, ponto de espera, pistão 110. Passa de táxi, ponto de espera, dá 110, Pantanal 479. Hotel Lima Tango, prossiga. No pátio, para. Mantendo aqui com esse carro, dá um. Estacionamento, aguarde para a cópia. Patango Hotel Lima Tango, voo local, circuito de tráfego pistão 97, 500 pés, decola com curva esquerda, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.60, transponder 0121. 0121, decola da 1, controle 19. Correto, chame a torre para o táxi. Decolagem, pessoas a bordo? 4 a bordo, 04 a bordo. 4 a bordo, sim. 5729 na posição 62, senhor, para o pushback acionar. Poderia nos dar a nossa previsão? 9, boa tarde, já. Já está autorizado, chame pronto para o táxi Webjet 5729. Até mais, né? Senhor Salvador, boa tarde, 4206, livrou na sua disposição. Avistado, autorizado o táxi até antes da Juliette via Alfa, azul 4206. Via Alfa até antes da Juliette, 4206. Para a identificação, via chegada da Ponce, desça para nível de voo 050. Matango, livre acionar, reporte táxi. Gol no 755, tem um tráfego da Webjet no portão 06, já autorizado para pushback acionamento. Confirme sua equipe, com sua equipe de solo, se eles têm condições de fazer seu pushback em coordenação e observando o tráfego da Webjet. Afirmativo, tem condição sim, o 755. Então está autorizado, chame pronto para o táxi, gol no 755. Voltará para o táxi. A saída do gol no 755 será da El, Leda, é após Leda, Bridge. Ok, da El, Leda, Bridge. 286. Controle 6720, só confirmando, é a descida para 050 autorizado? Afirmativo. 050, vai tirar. Controle de Salvador, passaria 2231. Passaria 2231 no contato radar na decolagem, submantém nível de voo 340, saída MOMO. Para o 340, saída MOMO, 2231. 2 Salvador, boa tarde, gol 395, passando externo, baixado e travado. Boa tarde, gol 395, forma ajuste 1 no 0, 1 no 5, forma reportado turbulência na curta final e vento de rajada. O vento 1 no 70 graus, com 1 no 4 nós, variando até 2 0 nós. Vai reportar visual com campo. 7395, já está visual com campo. Gol 395, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento permanece 1,70 graus, 1 no 4 nós, informa pista molhada. 7,19. Hotel Lima Tango, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 no 7. Solo Salvador Web 5729 para o táxi com 1,07 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alterna Galeão. 3 horas e 25, Galeão, POB de novo? 1,07. 7 pessoas? 1,07, 107. Ah, 1,07. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 1,0, via Juliette. Lima Táxi, via Juliette, até Ponte Pedro 05729. Chame Centro Recife, 133, decimal 25, terreno 25, decimal 1. 3325251 com a Recife, agora 399, bom. Terminou Ponte de 09, chamou a torre. Para o táxi 0925, está com 3 horas e 43, com fim, 108 a bordo. Libera o Antônio Matão. Siga o Boeing 737 da Webjet para passar à sua direita, é o número 3 para decolagem. Não. Boa 925. Webjet, boa 925. 32, Salvador, Boa 755, está pronto para o táxi com 86 a bordo, 86, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. Site 55, número 4 para decolagem, autorizado táxi, ponto de espera, pistão na zero. Repita os dados. Campinas, 4 horas de autonomia, 86 a bordo. 86? Sim. 86 a bordo. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão na zero, vai seguir o Boeing da companhia. Está do outro lado do pátio. Boa no 755. Ok, está a companhia, o 755. Azul 4206, observe segundo Boeing 37 da Gol. O primeiro está ali ligeiramente à sua esquerda e o segundo vai sair aqui do portão 08. Após o segundo tráfego, autorizado táxi até o portão 09. Após o segundo, para o portão 09, 4206, grátis. Só no Gol no 395, lembrando a sua. Gol no 395, autorizado táxi até antes da Taxi Juliette. Autorizado táxi antes da Juliette, vai lhe chamar, 1395. Web 5729, ponte 0 no 0. Boa tarde, Web 5729, ali mantém, cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, 5729. Ponto de espera, transferência, Gol no 755. Ponto de espera, chama 286, Gol no 755. Gol no 395, seu portão é o 08, está ocupado, mantém a posição antes do ataque seu Juliette. A gente vai bater posição do seu Juliette, o no 395. Sobre a esquerda, proa 2, 1 a 0. Limite o que da Mike, 1 a 2 a 0 de Simbra. Sim, esquerda 2, 1 a 0, limite o que da Mike, 1 a 2 a 0 de Simbra, o é 0 a 0. Canal 4711, decola os 58, controle 10935, tomou voo, boa tarde. Canal 479. Muito boa tarde, Gol no 925, ponto de espera da última. Tarde, Gol 925, inicialmente mantém um ponto de espera. Vai, manter. No contato radar, na decolagem, submantém nível de voo 360, sai da El. 5 número 2 no ponto de espera, aguardando o Gol 755, boa tarde. Número 2, 755. Redução para 2009, número 2 na aproximação. 200, 7190. Ele matando, solicita o retorno ao pátio 4, posicional. Pistole Matango Solo 00, tá livre, prosseguir até o pátio 4. Reporte já livrando frequência no pátio 4. Passará no pátio 4, livrando. 5729, livre decolagem 10, vento 170 graus, 15 nós. Iniciando 5729. 925 após a rolagem do Boeing do Webjet, autorizado a manter cabeceira 10. Após o Webjet, nem manter, 1-9-2. Esquerda 200, curva esquerda para 2-0-0. Esquerda 2-0-0, 67-2. 3190 para sequenciamento, curva esquerda para 025, limite ao curso do localizador. Curva 25, limite ao loft, 3190. 231, chame centro Recife, frequência 126.85, ao término 25.45. Recife 126.85, ao término 25.45, passaria do 2231. 819.35, tomou voo, boa tarde. 19.35, obrigado, boa tarde. Lima Tango, então, boa tarde. Oito zero dois, desça até nível de voo 070. 5, o vento, 180 graus, 15 nós. Tem nível de decolagem, pista no 0. Nível de decolagem no 09. Fiat Bravo Delta para sequenciamento, curva direita pro A220, limite ao QDMA, 120 de Simbra. 220 à direita, limitado pelo... confirmo o QDMA? 120 de Simbra. 120 de Simbra, Fiat Bravo Delta. Zero MC, redução para 1909. 190, o 3190. O 25, decolo 03, controle 19935, tomou voo, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, 1925. Localizador, curve à esquerda, pro A140, autorizado ILS, XA, pistola 0, reposto estabilizado. Parece aceptar o curso lá, esquerda, 140, autorizado ILS, XA, pistola 0, reposto estabilizado. Controle web 57. 3190. Para interceptar o curso do localizador, curva à direita, pro A0. 70, LIB, autorizado em LS, que daí pistola 0. 070, vai reportar estabilidade, 2319. Controle Salvador, boa tarde, gol no 925. Repita. Gol no 925, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo, 360, saída gole. 360, perfil da gole, gol 925. Controle Webjet 5729. Webjet 5729, contato radar, submantenha nível de voo 340, saída da EL. Ok, da EL, poderia me voar direto bridge? Sentido. Mantenha a saída, Webjet 5729. Gente, mantendo a saída. Autorizado Belo Horizonte, nível de voo 340. via Peruísque 58. A saída será da El Leda após Leda Sagaz. Controle 1.9.35, torre 1.8.6, transponder 5.1.42. E aguarde confirmação dessa autorização. De Bravo Delta, curva direita, proa 250, permanece o limite. Direita 250, permanecendo no limite. Juliette, Bravo Delta. Corrija sua saída para Dael, mantendo a radial 198 até 80 milhas após Proa de Sagaz. 5, Samu, oi, boa tarde. 35, obrigado, boa noite. Pantanal 4711, chame centro Recife, 133.25, alternando 25.1. 3, 2, 5, 4, 7, 1. Controle Salvador, gol 9755. Gol 9755, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, saída da El. Saída da El, sobe pro nível 360, gol 9755. Com a pista 6720. Vento web 6720, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus com 14 nós, informa pista molhada. Gente, da pista molhada, autorizado vento, autorizado pouso, pista no zero, web Tango Juliette Bravo Delta, curva esquerda para 215. Esquerda 215, Juliette Bravo Delta. Estabilizando, 3190. 3190, complete aproximação, chame torre 118.6. 3.6, boa tarde. 8002, desce para 2000 pés, ajuste na 095. Autorizado ILS, XR, pista na 0, reposta estabilizada. Redução para 1809. Para 2000 pés, 80, considera altitude em pelo. Livre da restrição de altitude em pelo, TAN 8002, redução para 1809. Obrigado, agradeço. Autorizado para ILS, nível 160, via Golf 677. Saída da EL, Leda. Após Leda, Ilhéus. Controle 1.9.35, torre 1.8.6, transponda 5.4.5.6. 5.7.2.9, chame centro Recife, 1.3.3.25, alternando 25.1. 3.3.25.1, obrigado, boa tarde. 3.1.9.0, chame torre 1.8.6. Chame pronto para acionamento. Camará. Reduz a velocidade para aproximação, reposto estabilizado. Reduzindo, reportará. 720, solo 09, direita 129, solo, boa tarde. 29, boa tarde. Não pegou turbulência no final, viu, senhor? Muito leve. Ok, senhor. Web 6720, vibrou? Autorizado táxi para o pátio 1, posição 01. 01, 6720. 90, forma o vento 180 graus, 14 nós. E reporte visual com campo, chuva leve sobre o campo momento. Visual, já 3190. 5, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, terno 128, decimal 8. Recife 260, terno 288, bom, 925, boa tarde. Juliette Bravo Delta, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, reposta estabilizado. Para 2000 no 0 no meio, reportará, Juliette Bravo Delta. W02, complete aproximação, chame torre 198, decimal 6. 286, boa tarde. Bom dia. Torre Salvador, boa tarde, tá 8002, LS, baixar o trabalho. Titan 002, que eu tenho aproximação, guardando pista livre, informo o vento 180 graus, 15 nós. De chuva leve sobre o campo. 755, chame centro Recife, 133, decimal 25. Alterno 25, decimal 1. 3325, 251. Obrigado. Alô, Salvador. Boa tarde, TAN 3190, Livrão. Boa tarde, autorizado táxi, portão 06, pate 1. Livre táxi pro portão 6, 3190. O vento 190 graus, 14 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Forma pista molhada. Livre pouso 1-0-0-8-0-0-2. Salvador, boa tarde, Gol no 601, informação é alta. Gol no 601, assina identificação via chegada Bonf, desce para 4000 pés, ajuste no 06. Desce para 4000 na Bonf, no 06, ajuste no 601. Bravo Delta, confirma a altitude. Ok, batendo 2.000 pés e estabilizando no localizador Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, meia milha do marcador externo, chame torre 118, decimal meia. Bravo Delta.